abençoai os filhos teus, pois é o Senhor da nossa vida, é o nosso Deus. Na batalha é o nosso general, rumo à vitória, o bem sempre vence o mal. Como é fácil dizer que Deus é fiel, né? Não, não, eu quero ver quem tem coragem de ser fiel a Deus. Revira, volta, vai lá. Meu general não quer meu mal, mandou chamar. Me recrutou, me restaurou, santificar. Não tem terror, Senhor, vamos ganhar. Nessa batalha armada eu vou em Jeová. Sei que pequei, mas sei que Jesus é o meu rei. Eu vacilei, mas sei que Jesus é o meu rei. Ele me reergueu, ele por mim sofreu, ele por mim morreu. Não era pra ser ele ali, era pra ser eu. Tamo junto aqui bem, no meio da guerra. Te garanto que quem tá do outro lado só se ferra. Saca, faz mira, aponta e atira. E em nome do Pai o inimigo sempre erra. Eu sou guerreiro, ligeiro, essa é a vera. Soldado bem comandado, não desespera. Eu sou amado, eu tô armado, Então diabo vacilão, muito cuidado, Com a palavra na mente armado eu vou. O caminho é difícil, mas Deus já me avisou. Siga em frente, Ele é contigo, Deus é presente, contra o inimigo. Com a palavra na mente armado eu vou. O caminho é difícil, mas Deus já me avisou. Siga em frente, Ele é contigo, Deus é presente, contra o inimigo. Pronto pra batalha, a armadilha do inferno tá armada. Longe da cilada, disposição, fruto do nada. Agente do serviço de inteligência sagrada. Emissário do bem, muito mais além do que eu imaginava. Guerreiro do céu, derrubando a torre de Babel. Como amargo fel, por amor escrevo no papel. Revira a volta, o símbolo da resistência. Entre mortos e feridos, sobrevivo à violência sem treta. Com o microfone eu dou a letra. Meu time se apresenta, pega fogo na arena. Nosso objetivo, te ligo, é pregar o amor de Cristo, assumindo o compromisso, disposto ao martírio. Eu tenho certeza que a palavra não vai ficar presa. Tenho certeza que Deus dará força e inteligência. Cego os seus olhos como tempestade de areia. Microfone aberto pra te tirar dessa treta. Com a palavra na mente armado eu vou. O caminho é difícil, mas Deus já me avisou. Siga em frente, Ele é contigo, Deus é presente, contra o inimigo. Com a palavra na mente armado eu vou. O caminho é difícil, mas Deus já me avisou. Siga em frente, Ele é contigo, Deus é presente, contra o inimigo. O rei que rechaçou a raça ruim de Roma e que aniquilou a paterna de Sodoma, multiplica dividindo quando subtrai soma. Meu pai, a verdade me acordou do coma, me deu vida nova, livrou-me da cova, mostrou-me a prova, me deu uma sova, a fé se renova na minha trova. Quem sabe comprova pro cão uma ova, achado pra quem procura remédio pra amargura. Segura a estrutura, armadura pra vida dura, longe da viatura, dos furi de quem detura. Sou salvo pela loucura pura que traz a cura. Armado eu vou enfrentando inimigo sem nada temer, pois o pai tá na frente. Levanta a cabeça, encara o perigo sem me corromper pelo véu da serpente. A palavra restaura, mostrando o caminho correto, bem mais do que suficiente. Dispara a verdade sem necessidade nenhuma de precisar mudar o pente. Com a palavra na mente armado eu vou. O caminho é difícil, mas Deus já me avisou. Siga em frente, Ele é contigo, Deus é presente, contra o inimigo. Com a palavra na mente armado eu vou. O caminho é difícil, mas Deus já me avisou. Siga em frente, Ele é contigo, Deus é presente, contra o inimigo.